¡Cómo la! Nosso funk é envolvente e diferente, consequência dessa massa que trabalha e que tem raça. Uma galera de talento iluminado, com verdade nas palavras, vem da classe que é mais baixa. E nem por isso a gente vai desistir, estamos na luta até chegar pro sabe. É importante não deixar de sonhar, com fé em Deus a vida pode mudar. O funk é 10, é nota 100. Aonde o funk toca não tem pra ninguém. Que falem mal, que falem bem, nossa vitória é certa e a gente vai além. O funk é 10, é nota 100. Aonde o funk toca não tem pra ninguém. Que falem mal, que falem bem, nossa vitória é certa e a gente vai além. O lema é diversão, calor e empolgação, geral pulando e zoando ao som do tamborzão. O baile é sempre botado, todos os caminhos dão lá, até artista que te vê se rende pro nosso lado. E é por isso a gente pode afirmar, o quê? Funk é cultura e todos podem cantar, numa só voz, nem malu do nosso som. Quebrando o quê? Quebrando as barreiras da discriminação. Aonde o funk toca não tem pra ninguém. Que falei mal, que falei bem, nossa vitória é certa e a gente vai além. O funk é 10, é nota 100. Aonde o funk toca não tem pra ninguém. Que falei mal, que falei bem, nossa vitória é certa e a gente vai além. Parararararara. É o nosso funk de raiz. Valeu!